4.1.5 Exercício prático. Objetivo: criar uma planilha financeira detalhada utilizando IA para organizar e calcular dados. Acesse o e-book e pratique a tarefa proposta. Use os seguintes dados fornecidos: Receita: R$100 mil, janeiro; R$120 mil, fevereiro; R$110 mil, março. Despesas: Fixas: R$50 mil, mensal; variáveis: R$20 mil, janeiro; R$25 mil, fevereiro; R$15 mil, março. Instruções: Calcule o total de despesas, fixas mais variáveis. Determine o saldo mensal, receita menos despesas. Adicione colunas para as categorias e cálculos. Crie gráficos: um gráfico de barras para comparar receitas, despesas e saldos. Um gráfico de setores para mostrar a proporção das despesas fixas e variáveis. Ferramentas sugeridas: utilize ChatGPT, Copilot ou Sheet.ai para gerar os resultados. 4.1.6 Reflexão: quais foram as dificuldades encontradas ao criar a planilha? Como a IA facilitou o processo? Que outras funcionalidades você incluiria na planilha para melhor análise? Próximo passo. Agora que você criou e analisou uma planilha, na próxima sessão, vamos explorar como transformar esses dados em relatórios gerenciais detalhados, otimizando a apresentação de resultados para os tomadores de decisão.